fundo que eu boto. Meu coração não minga, então arranco meu coração e coloco sobre uma briga. Desliga o celular, não quero ser alcançado antes da hora da minha sorte, no local determinado. Eu podia ter terminado aquela música que me fez ter rimado de forma única. Causo é conjura, conjuro juros da alma, de forma com que nada mais me faça perder a calma. Não adianta bater palma e dizer que foi bom trabalho, quando virar as costas dizer que eu atrapalho. Espalho meu ódio com muita sede de justiça, pois hoje quem tá no pódio amanhã pode virar carniça. Atiça minha emoção que na pele fica florada, em vista sem condição de voltar pra casa sem nada. Sem dúvidas eu já tive, sanar é o meu dever. Os sanatórios que eu fugi, muitos tentaram ver. Muitos são como Tomé, tem que ver para crer. Outros são como Pelé, nasceram para vencer. Derrota é carta fora do baralho. Eu chego no 12º round mesmo que ajoelhado no cascalho. Procurei a paz de espírito, então não atrapalha. Se tá na falha, não corta igual navalha. Agora tudo faz o certo sentido. Nice, dizia hip hop dead, não tava mentindo. Essa é pelos meus, essa é pelos seus. Os seus manos fiéis, esses manos cruéis. Pelos meus, essa é pelos seus. Eu sou os manos fiéis e esses manos cruéis. Glória onde vivo, vivo que viver, seja um homem. Sua postura, não desdenha quem procura a senha da fechadura pra sair da vida dura. Loucura que testemunho, rascunho da pintura. Só me jura que seus punhos não renderam a tortura, não venderam a doçura. Não importa a fatura, não mexam nas estruturas com intenções obscuras. Assassinam a cultura, assinam ditadura. Sua assina uma mistura ruína e miniatura. Nicotina, buzina, morfina, vacina, mina e fervura. Suas projeções futuras sugadas pela narina, enganada cocaína e seu reino de rasura, esquinas escuras sob a censura das lamparinas. Dançarinas buscam êxito, eu busco não hesitar. Perante o estresse, hoje meus pés buscam descansar. E antes de eu cansar, vou buscar o mais longe possível. E se eu não virar, injustiça vai ser indiscutível. Aplausos combustível, mantém a engrenagem. Foda é manter o nível, altura das viagens. Longe de todas as margens, onde eu não sinto os pés. Meus olhos diminuem quando aumento decibéis. Essa é pelos meus, essa é pelos seus. Seus manos fiéis, esses manos cruéis. Glória onde vivo que viver, seja um homem que mantenha sua postura. Essa é pelos meus, essa é pelos seus. Seus manos fiéis, e esses manos cruéis. Glória onde vivo que viver, seja um homem que mantenha sua postura. Glória onde vivo que viver, seja um homem que mantenha sua postura.